aqui tem sentimento. Imaginei seu amor como fosse especial. O teu beijo era diferente e parecia ser tão real. Me enganou somente e com outra você me traiu. Não vou sofrer mais e nem chorar por mais uma da firma, bebê. Ô, oh, boizinha sem coração. O tempo todo me iludindo. Você não sabe o que é amor. Me enganava, só fingi. Com outra você me trai. Traição dói demais. Eu não quero te ver nunca mais. Não vou sofrer mais e nem chorar por você. Te dei meu amor. Sofrer.